Júnior, você não sabe. O Robson, ele voltou, Júnior. Ele está super bem. É realmente um milagre, Júnior. Eu tinha que te contar. É um milagre, Júnior. É um É um milagre. milagre. É um milagre. Me sinto feliz. Eu cheguei, enfim. Alcancei o fim. Estou de onde eu vim. Viajei no tempo, espaço. Não quero espaço. Agora te tenho, só quero é tá colado. Abraços, beijos, isso é que eu te devo. E não, não espero nada menos dessa paixão. Essa noite vai ser louca e eu tô dizendo. Vai ser camisa no chão e eu tô te vendo. Peladinho no meu quarto, com a luz batendo. Eu tô vendo no canto da janela, tá vindo a luz. Foi essa, Robson? Robson, que tá tudo branco? Onde é que eu tô? Ah, não. Não, não, não, não, não, não pode ser, não. Boa noite, Junior. Sou eu, Michael Jackson. Não, não, não, não, não, não. Que... Por que que você tá aqui? Junior, eu temo que você já saiba. Não, não, eu não sei não. Eu fiz tudo que você pediu. Eu consegui, eu salvei o Robson. Eu te disse pra entrar no portal e salvar o Robson. Sim, foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui lá, eu salvei ele e ele tá aqui agora. E tá todo mundo... Tá... Cadê ele? Junior, fica calmo. Michael Jackson, o que você fez com o Robson? Eu não fiz nada, Junior. Como eu tava dizendo, eu te disse pra salvar ele. Eu não te disse pra esculhambar completamente todas as dimensões. Como é que eu ia saber alguma... Você precisa voltar e consertar tudo. Quê? Ou eles não vão deixar você e o Robson viver feliz. Que eles, porra? Quem são eles? Eu quebro eles na porrada. São os deuses do cosmos, da porra toda. Porra, aí fudeu. É, fudeu. Porra, fudeu. Precisamente, Junior. Fudeu completamente. Eu não tenho mais os meus poderes. Puta que pariu. E aí? Porra, eu vou arrumar como esses bagulhos? Calma, caralho. Eu tenho o suficiente pra uma última carga, Junior. Um portal que vai deixar você fechar todas as portas que você deixou abertas. Meu Deus do céu. Você acha que você consegue? Sei lá, porra, mas eu... Quer saber? Vamos acabar com essa porra. Vamos acabar com essa merda. Vamos acabar com essa porra de uma vez por todas pra poder ser feliz nesse caralho. Vamos, porra.